Começa agora o Empreendecast. Um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 12º episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje nós vamos falar sobre crowdfunding e empreendedorismo. E para explicar para a gente o que é crowdfunding, eu tenho aqui os fundadores do Catarse, a primeira plataforma de crowdfunding no Brasil. São eles Daniel Weimann, Diego Reberg e Luiz Otávio Ribeiro. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galera, como é que estão? Esse é o Daniel. Valeu, Daniel, pela presença aqui com a gente. Valeu. Também o Diego Reberg. E aí, Diego? Opa, tudo bem? Prazer fazer parte aqui. A gente é o vice do Empreendercast e é muito legal poder participar. Legal, cara. A gente que agradece. E também o Luiz Otávio. Luiz Otávio, beleza, cara? Beleza. Prazerzão estar aqui. Eu ouvi o Empreendercast quando estava na Holanda, pensando ainda no Catar. O que imaginei que eu ia estar falando aqui tão rápido. E claro, aqui com a gente também, Bruno Eustáquio e Luiz Piovesana, parte da gangue do Empreendercast. Tudo em cima, galera? Opa, tudo certinho. Depois de um longo inverno ou verão, estamos de volta. Hoje sem o Milor, mas a gangue tá quase completa. É isso aí. Boa noite a todos. Eu já queria começar falando que eu não sabia nem o que era o Catarse e deixei R$10 lá no primeiro dia que eu entrei. Muito prazer estar aqui com todos vocês. Acho muito legal a ideia. Depois que começou a movimentar o crowd aí no Brasil, graças ao pessoal. Achei muito bacana e tô muito empolgado para gravar esse episódio aqui. Agora vamos ver uma ótima discussão aí depois da leitura de e-mails. Leitura de e-mails e recados. Pessoal, começando aqui a nossa leitura de e-mails e recados do Empreendercast. Hoje nós vamos falar sobre um evento bem bacana que vai acontecer aqui para os empreendedores de Belo Horizonte. O evento é o Pitch Digital. Nós vamos colocar o link aí no post. O site é www.pitchers.com.br. É um evento sobre empreendedorismo, onde vai ter apresentação de ideias de vários projetos novos aqui de BH. Vai ter uma banca avaliadora com empreendedores consolidados que vão avaliar. Vai ter investidores avaliando os projetos. Então, corre lá no site. Ele vai acontecer dia 11 de junho na PUC São Gabriel, aqui em BH. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, esquece. Então, se você quer ver novas ideias, quer ver os projetos bacanas surgindo, você é de BH, entra lá no site, faça sua inscrição, é bem bacana. É, com certeza, para quem está interessado aí com empreendedorismo, quem tem sua startup, quem mexe com agência, é uma ótima oportunidade aqui em Belo Horizonte, a nossa cidade tão carente de bons eventos, né? Tem muita gente boa aqui que vai estar toda reunida nesse evento, então quem é interessado, quem quer aprender alguma coisa, quem quer conhecer gente bacana, quem quer apresentar a sua ideia, não pode perder. A gente vai deixar o link para o site do Pitch, mas também a gente vai sortear um ingresso para o Pitch Digital aqui no Empreendercast, né? A gente vai divulgar o episódio ainda essa semana. E sexta-feira, no dia 9, nós vamos sortear uma entrada para o Pitch Digital, para ouvinte, né, claro. A gente vai colocar uma frase lá no post. A frase vai ser algo como: eu ouvi o Empreendercast 12 e estou concorrendo a um ingresso para o Pitch Digital. Então, retuita a frase, sexta-feira de manhã a gente solta o resultado e libera o ingresso para você ir lá o Pitch Digital, que vai ser bem bacana. É isso aí, galera, pitchdigital.com.br. O Empreendercast é um apoiador do evento, nós vamos estar lá no sábado presentes, então se você é de BH, vai estar no Pitch, procura a gente lá e é isso aí, Pitch Digital, aqui em BH, dia 11 de junho. Hugão, agora nós vamos dar um recado aqui, que já está até meio atrasado, já bem atrasado, eu diria, porque o nosso episódio já era para ter saído há um tempo, mas nossa agenda está bem corrida. Mas um recado que nós ficamos muito orgulhosos e, apesar de tarde, nós vamos dar ele com muito orgulho e com bastante ênfase. Ele vai ficar marcado no nosso site agora. Que o Empreendercast recebeu o selo podcasteiro, o selo do Radiofobia, um podcast mega conceituado no podcast da gente, qual a gente é fã, e a gente foi o segundo podcast indicado nessa coluna aí do Radiofobia, do Lucas Yasumura. Então, assim, é com muito orgulho que a gente está dando esse recado aqui agora. O Empreendercast ganhou o selo Programa Indicado pelo Podcasteiro, com muito orgulho. Foi muito bacana, saiu no episódio 53 do Radiofobia com o Arley Santana, que foi um episódio muito bacana, e quando a gente ouviu lá indicando o Empreendercast, o Lucas Yasumura falou do nosso site, do nosso conteúdo, a gente ficou muito feliz mesmo com a indicação e o prêmio. A gente vai colocar o selo no site, né? Agradecer o pessoal do Radiofobia pelo selo e pela indicação. E é isso aí, vamos girando aqui o ecossistema dos podcasts. Valeu, Léo Lopes. Eu sou muito fã do Radiofobia. Podcast muito bacana, muito divertido. Então, quem não conhece o Radiofobia, dá um pause agora, vai lá, assina o post, assina o feed, depois volta, continua para escutar agora o episódio sobre crowdfunding com o pessoal do Catarse, que foi um episódio bem bacana. É isso aí, pessoal. Começando aqui então o nosso 12º episódio, hoje sobre crowdfunding e empreendedorismo com o pessoal do Catarse. E a gente podia começar explicando pro pessoal o que é crowdsourcing, o que é crowdfunding, né? Eu acho que ninguém melhor do que eles hoje no Brasil para explicar pra gente. Eles estão trabalhando diretamente com isso e com muita repercussão, inclusive, né? E explica aí pra gente, pessoal, o que é o conceito, qual a ideia de vocês e tal. Eu acho que para começar, o crowdsourcing talvez seja a ideia mais abrangente, né? Que é quando um monte de pessoas disponibilizam algum recurso, pode ser intelectual ou dinheiro, para mover alguma ideia, algum projeto, né? Então, falando mais especificamente do crowdfunding, é uma ideia onde um monte de gente, contribuindo a partir de pequenas quantias, podem juntar dinheiro para fazer um projeto acontecer. A gente vê que isso tem movimentado, né? A questão do crowdsourcing, o poder da massa, né? Então, muito legal usar essa ideia para fundar projetos, né? Acho muito interessante isso. Acho que um ótimo exemplo para explicar o que é crowdsourcing é sempre bom falar da Wikipédia, né? Claro. Que é um exemplo onde se atingiu muito mais do que nas enciclopédias tradicionais, num sistema totalmente aberto onde qualquer um pode mexer, né? Cara, você falou uma coisa e eu lembrei. A gente teve a morte do Bin Laden essa semana, cara. E eu achei impressionante que eu entrei, assim, eu tava no Twitter, foi à noite, acho que 11 da noite, aí o povo começou a falar, aí surgiu o link da Wikipedia, eu entrei, cara, já tava, era meia-noite e meia, assim, já tava a página da Wikipedia toda atualizada, com falando sobre o ataque dos helicópteros, eu falei, que isso, cara, olha que impressionante. A galera atualizando, assim, instantaneamente, entendeu? Depois que eu comecei a estudar um pouco mais essa coisa de crowdsourcing, eu comecei a me ligar exatamente nisso, entrar em algumas páginas polêmicas na Wikipédia e ficar, saiu uma notícia polêmica, tu entra na página e aí tu vai ver que ela muda muito rápido, é questão de segundos, não é uma questão de minutos, é uma questão de segundos, alguém publica uma coisa incorreta, em segundos alguém retira isso e aos poucos o conteúdo vai melhorando, assim, é muito impressionante. É tudo muito dinâmico, né, cara? Sim, outro ponto é ressaltar, né, que questão de crowdsourcing, crowdfunding já eram coisas que existem há muito tempo, é tudo baseado em redes sociais, interação de pessoas, mas o avanço e o impulso que a internet deu para esse movimento é impressionante, né? Então já dava para fazer algumas coisas antes, mas para fazer o que a gente faz hoje é imprescindível que a internet entrou como ferramenta para impulsionar esse tipo de negócio. Eu acho que é falar mais até de, ao invés de só internet, falar web 2.0, porque aí você deu voz para a multidão falar, né? Então não é só broadcast normal, é todo mundo participando do Twitter. Para mim é um ótimo exemplo de crowdsourcing, porque você consegue ver, beleza, o que todo mundo está falando, ou o que todo mundo hoje quer colocar lá nas trending topics, assim como colocaram o Galvão lá uma vez, né? Exato. Uma coisa que permeia, o crowdsourcing, sim, é uma coisa que permeia toda a internet hoje. Não tem como falar de internet colaborativa sem ser crowdsourcing, né? Com certeza. Eu acho que a internet, tipo, ela deu uma empurrada violenta no crowdsourcing, né? Se for pensar, eu até para fazer o roteiro do episódio, eu tava pensando nisso, a questão, como que existia crowdsourcing antes da internet? Aí, cara, é muito difícil você pensar alguma coisa. Claro que existia, eu ficava pensando, pô, na minha formatura a gente fez uma rifa de pra eu conseguir juntar 4 mil reais com rifa, entendeu? Então era um crowdsource. Crowdsource é minha família, né? Coitados dos meus parentes tiveram que pagar uma rifa de 20 reais. Mas... A gente gosta de falar que crowdfunding também é como se fosse uma vaquinha online. Exatamente. Vão passar um chapéu utilizando a internet e as mídias sociais para mobilizar pessoas, para poder fazer aquilo, alguma coisa acontecer. Exatamente. É, você usa o interesse da pessoa, né, pra, de várias pessoas, na verdade, para chegar num objetivo, né? E aí, com certeza, quando você tem internet, tem redes sociais, que é tudo muito instantâneo, você consegue isso muito mais rápido, né? E aí, até muito maior a proporção. Os conceitos bem simples, e acho que são as definições mesmo, mas o interessante é tu observar, por exemplo, quando tu tá falando de crowdfunding, que existem mudanças de comportamento e a própria maneira como os sites são feitos, aí falando especificamente de plataformas de crowdfunding. Por exemplo, a questão das recompensas, que a gente pode depois falar um pouquinho mais, ela estimula as pessoas a apoiarem projetos, não projetos delas necessariamente, sim projetos que elas querem ver existir e, ao mesmo tempo, receber algo em troca, sabe? É um sistema bem diferente do uma vaquinha. Por outro lado, o conceito é parecido, mas quando tu começa a ver as decorrências de cada detalhe do modelo de negócio, tu vai vendo que tem uma coisa que é diferente também, assim, que não é exatamente o que a gente fazia antes. Agora que a gente tem uma definição um pouco mais legal, antes de a gente começar a afundar mais em crowdfunding, vocês têm, antes de a gente falar do Catarse, vocês têm alguns outros exemplos brasileiros de crowdsourcing que atuam, até podem ser pequenos ou grandes, mas algo que seja nacional? Cara, quando eu penso em crowdsourcing no Brasil, eu sempre lembro do Rafa Zatti, que é quem mais escreve sobre crowdsourcing no Brasil. Eu não conheço tantas plataformas, assim, é porque também tem uma coisa que as pessoas pensam em plataforma de crowdsourcing, elas pensam... Em um site, por exemplo, como a 99 Designs, onde tu faz um concurso de design entre as pessoas de maneira colaborativa fazem uma competição para fazer um logo, por exemplo. Então, assim, especificamente dessa linha de crowdsourcing, eu não conheço nada significativo, mas o trabalho do Rafa é nesse sentido. O trabalho ele tem o ideias.me, né? Que é justamente de criar... desafios para serem resolvidos pela massa, digamos assim. É, tem o Battle of Concrete também, né, que é um site, acho que é promovido pela Terra Forum, trazido da Holanda e tal, e eles têm uma parceria com algumas grandes empresas que fazem crowdsourcing. É, e também está para ser lançado um que vai se chamar Mutopo, é um site americano, e quem está trazendo para o Brasil é a Marina Miranda e tal. É que eu queria saber se existia alguém além do Rafael Zatti fazendo isso, porque o ideias.me a gente conhece, na verdade. Até uma anedota aqui pro pessoal. Ele é o primeiro cliente pago do Empreendemia. Então, o Ru já há um ano já, na verdade, ele é nosso cliente direto. É, mas eu sei dele, eu leio tudo que ele escreve e eu sei que ele é muito ativo. Eu queria saber até onde mais tinha ido ou se tinha chegado até vocês. E aí, pelo menos, até vocês eu sei que chegou bem. É, assim, na verdade, o que que eu... Da minha experiência, que eu posso dizer assim, para mim, mais do que o iPad, o melhor exemplo de crowdsourcing é o Software Livre, tá? Então, Sim. E nessa área, o Brasil tá muito bem. Tem, assim, muita participação e muita criação acontece de software no Brasil de maneira colaborativa. E, assim, na verdade, para mim, o open source é o exemplo canônico do crowdsourcing, assim, porque realmente ele tem todas as características necessárias para uma criação colaborativa mesmo. É, acho que falta vocês falarem um pouquinho também de vocês mesmo, da formação, como vocês se conheceram e tal. Fala aí pra gente. A gente sempre fala que tem dois lados da história, né? Tem o primeiro meu e do Luiz aqui, que a gente estava ano passado, lá para abril, com mais alguns amigos de faculdade mesmo. Uhum. E aí a gente estava a fim de tocar alguma ideia, não sabia o que muito bem, ficava tentando pensar algumas coisas, não achava nada apaixonante assim. E daí a gente começou a caçar na internet o que está acontecendo legal lá fora do Brasil. É, não é dos modelos mais românticos, mas daí a gente conheceu o Kickstarter, que hoje é o site referência mundial em crowdfunding. Sim. E a gente falou, não, precisa fazer isso aqui no Brasil, tem uma oportunidade grande, tem muita gente que precisa. A gente se apegou à ideia bastante, começou a trabalhar nela. mas a gente só se juntou com o Daniel no finalzinho de outubro, no comecinho de novembro do ano passado. Aí a nossa ideia veio nessa questão de procurar algum modelo legal, a ideia pelo lado dele é melhor de contar. A minha parte é mais romântica, Vitor. Não, eu sempre trabalhei com arte e com software, né, desde de muito cedo. E assim, realmente, lá por 2008, eu parei todos os meus projetos artísticos porque não estava dando certo, não estava tendo como ser sustentável a coisa, e eu disse, ah, vou voltar para a prancheta, quando eu encontrar um modelo de negócio para a arte, eu volto a fazer isso. E realmente, daí entrei de cabeça no marketing mesmo, estudando a parte, sempre fiz a parte de business na software, hoje que eu voltei um pouco mais para o desenvolvimento, né? Entendi. E assim, ao longo do ano passado, desde o início do ano, eu comecei a ter ideias de sites que basicamente eram, ah, como é que eu vou monetizar esse site se ele não é um software as a service, como a gente está acostumado a trabalhar, ele é um, vai ser um site de, por exemplo, de conteúdo de vídeos de dança. Foi uma das ideias que eu tive. Eu sempre acabei chegando em modelo onde só valia a pena se as pessoas que tivessem interesse em ver aquele conteúdo pagassem para a coisa acontecer, e não como uma conta VIP, sim, assim, ah, os custos são esses, vamos juntar dinheiro e é isso que a gente precisa fazer. Aí, em julho, eu acho, eu conheci o Kickstarter e fechou todas com esses modelos que eu tava pensando. E aí foi uma inspiração muito grande, porque eles já tinham pensado em tudo que eu não tinha pensado ainda. Modelo de recompensas, para mim, não era claro. Todas as coisas, assim, eu descobri que já existia uma palavra para isso, crowdfunding. Sim. Foi muito legal. A partir daí, eu realmente comecei a botar a mão na massa para fazer acontecer mesmo esses projetos. E a gente se conheceu por causa do Rafa Zatti. Ele encontrou o Daniel no Estádio da Vitória lá em Porto Alegre, e eu já tinha conversado com ele, ele sabia que a gente estava pensando em crowdfunding aqui em São Paulo. Daí, foi do dia deles falarem, em menos de um mês, a gente já estava junto para tocar o negócio. E assim, aproveita, vocês falaram do Kickstarter e tal, só uma curiosidade minha, ele não é aberto a projetos brasileiros, né? Acho que é só... Ele é aberto a projetos brasileiros, mas que tenham conta bancária nos Estados Unidos. Ah, tá, entendi. É porque eu já cheguei a olhar isso lá, eu lembro que tinha alguma coisa, uma restrição desse tipo. O site é só em inglês e só funciona com Amazon Payments, que por sua vez só funciona com contas brasileiras. Tá, americano. Agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Catarse mesmo. Vocês tiveram que fazer alguma adaptação por causa de ser regional no Brasil? Por exemplo, uma dúvida que eu tive é quando eu entrei lá e fiquei sabendo, e depois que eu vi o Kickstarter também, até assim, eu não tinha aprofundado muito ainda no tema, mas uma coisa que eu falei assim, aposto que essa recompensa aqui é porque é no Brasil. Porque aqui no Brasil ninguém faz nada sem ter algum retorno e tal. Então aposto que isso aqui foi regionalizado e tal. Mas eu vi que eu acho que o Kickstarter também trabalho com esse tipo de recompensa, né? Então, assim, existe alguma outra peculiaridade que vocês fizeram para regionalizar o produto e trazer ele para a nossa cultura aqui, alguma coisa desse tipo? Cara, assim, da minha parte, ela é mais sutil, é assim, os textos do site, eles são muito pensados no que a gente precisa para a nossa cultura, nessa ideia de fazer parte de algo que pro brasileiro me parece bem mais forte do que nos Estados Unidos, que é mais ou menos, eles têm uma relação melhor com a doação, né? E então, assim, da minha parte, eu acho que as principais adaptações foram de linguagem. Linguagem, muito dessa linguagem está nos textos. Mas a gente teve que fazer muita adaptação em função de meios de pagamento também. E isso acho que é a principal desvantagem que o Brasil tem hoje em relação aos Estados Unidos, e pelo que eu estou descobrindo, outros países também já têm modelos parecidos. Vocês encontraram dificuldade por causa de gateways, de tecnologia, assim, ou por causa de, sei lá, alguma lei, alguma coisa assim? A própria operação do meio de pagamento. Só para você ter uma ideia, o Kickstarter lá, ele usa Amazon Payment, e o que acontece é assim, as pessoas fazem uma promessa de pagamento ali, né, onde eu quero apoiar $100 para esse projeto. Aí o meio de pagamento, ele congela esse valor na conta da pessoa, e se o projeto arrecadar o que ele está precisando, aí aquele dinheiro é captado. Se não, aquele dinheiro é liberado, ou seja, o dinheiro nem passa pela conta do Kickstarter. Sem cobrar as taxas, né? Sem cobrar as taxas, é. Ele é congelado no crédito do cartão, né? Na verdade. Ah, além disso, lá, as transações são feitas só com cartão de crédito. Aqui, na primeira semana, a gente começou a receber uma demanda maior de boleto bancário. Ah, hoje, os boletos bancários representam praticamente 50% do valor que a gente arrecadou. É, então, isso é totalmente brasileiro e foi uma adaptação que a gente teve que aprender. E teve, daí gerou um pouco de mudança no software, porque quando o prazo do projeto encerra, a gente tem que esperar um ou dois dias para ver se cai algum boleto. E vocês usam o boleto do Gate ou é o boleto próprio? Do Gateway hoje. Ah, tá, entendi. E aí vocês têm o problema de, por exemplo, se o projeto realmente não foi... não alcançou a meta, vocês vão ter que devolver o dinheiro a todo mundo e aí vocês arcam com as taxas. Ah, na verdade, a gente não arca com as taxas. A gente pode fazer devolução, mas só para um certo montante do valor do que foi arrecadado e tal. Aí a gente propôs uma solução também nova e tal, que é a gente devolve primeiro créditos para a pessoa poder apoiar outro projeto. Ah, entendi. E daí a pessoa pode ou resolver apoiar outro projeto ou realmente pedir o estorno. A maioria das pessoas, por enquanto, resolveram apoiar os projetos. Foi uma solução nova que... é a saída por causa do problema. É a criatividade sendo aguçada por causa de um problema. Isso aí, né, de hoje, né? Praticamente, se não tivesse esses problemas, vocês não iam ter feito isso. Ah, não, tranquilo, devolver, vamos devolver. Agora não, tem que usar a criatividade. Muito bacana. O bacana é que mais do que uma resolução de problema, ele se torna uma solução a mais, né? Porque como as pessoas pegam do projeto, ajuda a financiar novos projetos. É uma barreira menos, né, na hora de ver um projeto novo. Fala, putz, vou ter que fazer o pagamento e tal, às vezes vai ter que devolver. Fala, pô, mas já tem dinheiro lá, vou simplesmente transferir, acabou. Já gastei esse dinheiro mesmo, não custa apoiar outro projeto. Exatamente. É esse o pensamento. A gente não disse o que era o Catarse pro pessoal, né? Acho que é uma boa... é, explicar a origem do nome, né? Por que Catarse? Acho também, legal. Também. Então, assim, antes de mais nada, o Catarse ele é um site de crowdfunding onde as pessoas mandam os seus projetos, atribuem uma meta financeira e um prazo para atingir essa meta. Basicamente, essa é a ideia do Catarse. Manda teu projeto. Se ele for selecionado pela nossa curadoria, que avalia como está a comunicação dessa pessoa, se ela está pronta para um desafio como esse, e dá algumas dicas também em relação a como formatar o projeto. Se o projeto passa, ele tem X dias, até 90 dias, o cara pode definir como prazo, para captar esse dinheiro. Tendo captado esse dinheiro ou mais, ou seja, se a meta era 10 mil e o cara captou 50 mil, ele recebe os 50 mil. Mas se ele recebeu 9.999, todo mundo recebe o dinheiro de volta na forma de crédito. Essa é a ideia do site. Legal. E o nome é o que a palavra diz mesmo, que é uma enxurrada de emoção. É um termo da psicologia, né, se eu não me engano. Também é bastante usado na psicologia, mas ele tem origem em teatro. É, a origem dele é de Aristóteles. Olha só. Que isso. ele que é grego, eu sei que ele é usado no teatro também, no teatro tradicional se usa, mas na psicologia quer dizer justamente uma explosão emocional e basicamente, na verdade, a catarse é aquela sensação que tem depois de uma explosão emocional. Entendi. Que é o que a gente quer promover aqui, né? Que é quem já acompanhou a meia-noite de um projeto terminando o prazo sabe o que é uma catarse. Ah, legal, cara. E aproveitar que você falou disso, como que foi o primeiro projeto que vocês fecharam assim? É, tem quanto tempo? Qual foi o projeto? Cara, foi o Rabiscaria. Foi dia 4 de março, né? Dia 3 de março terminou e aí na virada pro dia 4... foi bem sucedido o projeto. Então, é que assim, né, o projeto precisava arrecadar R$22.500 em 45 dias. Uhum. Passado 42 dias, ele tinha arrecadado R$2.500. Nossa. Então foram R$20.000 em 3 dias. Foi uma loucura. Foi um dia de loucura. Pois é, aproveitando o gancho aí de vocês falando dessa explosão de emoções, que eu achei muito legal, que eu paguei muito pau para essa pra plataforma, para essa ideia. É que é o seguinte, eu conheci o site lá, Twitter e tal, nessa época eu e o Hugo ainda sentavam um do lado do outro no trabalho, e a gente falando, olha aqui, surgiu esse negócio, olha que legal, tal, comentando aquilo ali, eu fui navegando no site e fui vendo. todos os projetos, assisti. Aí chegou no Rabiscaria, exatamente, por coincidência, eu gostei muito da ideia. Falei, cara, legal demais, olha aqui, fui vendo a ideia, juntando com a ideia do site, com a galera, falei, cara, eu vou doar. Eu não vou doar porque o Catarse é novo, os caras são empreendedores e tal, e eu gosto muito disso, estou na pilha. Mas não, porque eu queria ver essa loja aqui funcionando. Eu queria, eu comprei a ideia do Rabiscaria, não do Catarse. Isso é que eu achei bacana, sabe? Eu falei, pô, o Catarse conseguiu me vender uma ideia de um cara que estava lá e eu falei, não, eu queria ver essa loja funcionando, comprar um produto que viu um e-commerce bacana desse. Aí eu falei, não, é isso aqui, agora ele me convenceu. Aí eu fui lá e eu falei, pô, bacana, agora estou ajudando um projeto que não é o Catarse, no caso, lógico que eu estava ajudando também, mas estou ajudando um projeto a surgir aqui, que talvez, se dependesse de um investimento e tal, principalmente porque vocês trabalham muito com projeto cultural e tal, se dependesse de um investimento, de instituições privadas e tal, não sairia do papel. Aí que eu comprei a ideia, eu falei, pô, muito legal. Falou tudo que a gente, é o que a gente quer causar. Na verdade, é muito sobre os projetos que estão lá. A gente tem até esse trabalho mais forte de curadoria, só para você ter uma ideia, a gente recebeu mais de 300 projetos e 32 entraram no site, porque a ideia é que a gente seja uma vitrine de ótimos projetos. Então, até é um dos nossos maneiras de poder se diferenciar é fazer uma seleção rígida para colocar ideias onde as pessoas saibam que no Catarse elas vão encontrar ótimos projetos. E outra coisa importante é que provavelmente deve ter se encantado com o vídeo do cara, com as recompensas que ele oferecia. E isso é muito importante, a maneira como o cara formula o projeto, ele desenha a página, é ele quem faz. Então, se ele consegue vender bem a ideia ali, ele vai te conquistar e ele vai fazer você apoiar o projeto dele. Uma dúvida que eu tenho sobre o modelo, é que eu até já apresentei o Catarse para outras pessoas e tal, inclusive apresentei para um cara lá na empresa que eu trabalho, que o Hugo sabe, que é o cara mais cismado que eu conheço na vida. E o cara já, se eu apresento qualquer ideia para ele, ele já começa a questionar. Aí a pergunta é a seguinte, como vocês garantem, não, lógico que não sei se existe uma garantia de 100%, como vocês garantem que, por exemplo, o Rabiscaria depois ele vai virar um projeto real, que o cara vai pegar aquele dinheiro e vai fazer acontecer mesmo? A resposta tá na reputação, cara. A gente não garante, mas a gente faz de tudo. É na curadoria mesmo. É, não só na curadoria. Aos poucos a gente tá criando, e isso vai ser desenvolvido cada vez mais ao longo dos anos. Pensa mais ou menos no Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem um sistema mesmo de reputação virtual. Sim. A gente não precisa ter um sistema como o do Mercado Livre, exatamente, mas a gente vai ter um sistema de badges, hoje já existe uma versão simplificada disso, mas a grande ideia é a seguinte, todos os projetos, todos os donos de projetos, eles estão incentivados a estarem sempre postando atualizações sobre os projetos dentro do Catarse. E essa é uma das maneiras de garantir que a comunicação com o público vai acontecer e vai acontecer passando pelo Catarse. Dessa maneira a gente está sabendo o que está acontecendo. E outros pontos é assim, a gente realmente não tem como garantir. E essa responsabilidade nem é nossa, legalmente falando, né? Ela é do dono do projeto. Nesse sentido, é bem parecido com o Mercado Livre. Porém, a curadoria é fundamental para a própria seleção do projeto. A gente sabe que... Diretamente com o cara ali, o dono do projeto, você fala assim, não, esse cara aqui, ele tá querendo, pô, a ideia dele funciona mesmo. A gente pode errar, mas a gente vai aprendendo a ficar bom nisso. E também tem um ponto a mais que diferencia muito um Mercado Livre do Catarse é o seguinte, um projeto criativo nos moldes dos projetos que a gente trabalha, ele não consegue se financiar sem envolver todo mundo que o cara que fez o projeto conhece. O cara tem que viver para esse projeto, pelo menos durante aquele período. Então, assim, o projeto só sai do papel depois que os amigos, a família e os fãs dele já apoiaram. Com certeza. Então, assim, das duas, uma, ou esse cara não tem uma reputação ainda e ele vai estar construindo uma reputação ao fazer esse movimento, e é bem mais difícil, ou ele já tem uma reputação e isso vai ficar transparente se ele não fizer esse... E aí o Catarse entra só para poder alavancar. Exato. Legal, cara. E além do Rabiscaria, já tem algum outro projeto? Fechou? Os vários. Fala um pouco dos números aí pra gente, se vocês tiverem de cabeça, o que vocês tiverem. Então, só voltando no que o Diego já falou, são mais de... A gente já recebeu mais de 300 projetos. Desses 332 entraram no site. Até agora. Até agora. E 16 desses projetos que foram expostos já tiveram prazo terminado. E esses 16, 10 foram bem sucedidos. Ó, que legal, cara. E em grana, isso representou mais de R$122 mil arrecadados. E mais de 1.300 pessoas diferentes já apoiaram algum projeto no Catarse. Sendo que o total foram 1.586 apoios. Então tem uma galera aí que já apoiou mais de um projeto. Não, que legal. E desses 10 aí, algum já tá em atividade? Já foi, não deu tempo ainda, né, eu acho. Amanhã a Natália Garcia, do Cidade para Pessoas, tá indo pra Dinamarca fazer o projeto dela. Amanhã é o dia que começa, de fato. Ah, eu vi esse Cidade para Pessoas também. Muito legal. E o site tem quanto tempo de vida? 3 meses. Duas semanas. 100 dias. Pessoal, como que vai funcionar o acompanhamento depois? Queria saber se vocês pretendem acompanhar depois para ir mostrando as informações. Sim, na real é a responsabilidade do próprio dono do projeto. A gente fornece uma página de atualizações dentro da página do projeto dele, que funciona basicamente como um blog ali, que ele pode postar foto, vídeo, texto. E a ideia é que eles façam isso também, porque até pensando em escala, né? Se a gente tiver 10 projetos, dá até para ficar falando com os caras, mas se tiver 100, 200, 300 projetos, não dá para a gente fazer esse trabalho. Então, envolve a vontade do cara de fazer, de estar acionando a comunidade que apoiou o projeto dele ali. É muito mais responsabilidade dele do que nossa. Você está ouvindo o Empreendecast. Pessoal, a gente já falou bastante como funciona e um modelo, crowdsourcing, crowdfunding, mas eu queria saber uma coisa assim, muito sinceramente. Como que ele dá dinheiro? Qual que é o modelo de negócios? Vocês são filantrópicos? Vocês gostam de ajudar as pessoas por esporte? Enfim, como que é? Também. Tem um modelo de negócio básico do site, que é a gente recebe uma comissão de 5% dos projetos bem-sucedidos, ou seja, que eles captam, pelo menos eles estão pedindo, mas esse é um modelo que ele não dá muita grana se você tiver pouco projeto, né? Ele precisa de uma escala muito grande. A gente acredita que ele vai ajudar bastante a gente a pagar vários custos e tal, mas vai demorar um pouco para poder se pagar mesmo. E agora a gente desenvolveu um novo produto, eu acho que o Daniel pode falar mais sobre ele também. Então, assim, a gente acredita no longo prazo, esses 5% vão ser suficientes para não só para manter, como para dar um lucro bem legal pro nosso grupo. E depois a gente fala sobre a parte do grupo comum, que é quem recebe esse dinheiro. Legal. Mas assim, hoje a gente lançou a Multidão como um primeiro site powered by Qatar. E isso é um novo produto que a gente tem, que é, tu pode lançar outros sites para outros nichos, ou até concorrentes do Qatar, nos contratando como um serviço. A gente fica, ao invés de 5% dos projetos bem-sucedidos, a gente fica com 2%, e o resto, o dono do site pode escolher qual percentual que ele vai cobrar acima desses nossos 2%, e a gente cobra uma mensalidade de R$500 por mês para se manter um site desse. Então vem cá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão disponibilizar o código do Catarse, vão criar um outro site com outro nome para as pessoas utilizarem como plataforma de crowdfunding, e vocês vão receber uma porcentagem em cima do projeto que fechar. Exato, e uma mensalidade. Muito Mas, legal, assim, cara. Não é por disponibilizar o código que a gente está criando. Não, é mais pela estrutura toda, né? O código do Catarse, ele é aberto. Sim. O Catarse é o primeiro crowdfunding open source do mundo e realmente está tendo contribuições de todo mundo. Isso é muito legal. A gente está tendo gente da China ontem, começaram a traduzir para chinês. Que legal, cara. E a gente lançou ontem o primeiro site powered by Catarse nos Estados Unidos. Nós temos um primeiro cliente norte-americano. Que legal. E assim, a gente vê muitos países, o México, por exemplo, não tem nenhum site de crowdfunding ainda, e provavelmente a gente vai lançar o primeiro crowdfunding do México como um Powered by Qatar. Que legal. Então, por exemplo, seria como se o Peixe Urbano tivesse lançado um site de compras coletivas, se ele tivesse tido a ideia que vocês tiveram de lançar uma plataforma open para todo mundo criar um site de compras coletivas e pegasse 1%, ele estaria 3 vezes mais milionário que ele está hoje. Seria isso? É bem provável, eu acho que sim. Muito legal a ideia, cara. Daí a ideia é focar um pouco mais na expansão internacional mesmo, em alguns países onde ainda não exista isso. A gente pretende usar a nossa marca, fazer uma espécie de franquia internacional. Usar a nossa marca, por exemplo, esses caras do México que a gente está conversando, a gente tem duas alternativas. Ou lançar com a marca deles, totalmente white label, fazer simplesmente um cliente de Powered by Catarse. Uhum. Ou também como um cliente de Powered by Catarse, mas usando a nossa marca e tendo os projetos dentro do mesmo site. Aí o Catarse passa a ter projetos de vários lugares do mundo. Entendi, mas uma pergunta, por exemplo, como o código é livre, qual que seria a vantagem para o cara em participar do grupo comum do Powered by Catarse e tal, ao invés de só pegar o código e aplicar? Cara, a vantagem é que o cara não precisa pegar o código e aplicar, não precisa manter o servidor no ar. Entendi. Ele não precisa fazer nenhum controle de transação financeira e de devolução de dinheiro. Isso tudo vocês a gente... Vocês vão gerenciar isso, entendi. Exato. Até porque é por uma questão de transparência. A gente acredita que tem que passar por nós essa transação, até para a gente garantir que os sites que forem nossos clientes estão realmente cumprindo as regras, estão devolvendo o dinheiro para quem tem que devolver e assim por diante. E isso vai passar mais credibilidade para quem for apoiar um projeto também, acredito. Com certeza. É, e tem uma série de vantagens colaterais. Por exemplo, hoje o cara que apoia no Catarse e o projeto não é bem sucedido, ele pode usar os créditos para apoiar na multidão. Ah, entendi. Na rede inteira. Na rede toda, entendi. Exatamente. Fora que o cadastro de usuários é o mesmo, na verdade, assim, são sites que rodam nos mesmos servidores, falando um pouco mais tecnicamente. Sim. E eles são o mesmo software, eles estão rodando nos mesmos processos, só é uma cara diferente. Entendi. E projetos diferentes em cada site. Muito legal mesmo. Você não sabia que tinha os 5%, isso já deixa tudo muito mais claro. Então, isso é um modelo de negócio, e sim, ele depende de escala, mas... Eu acho que eu não posso falar muito de depender de escala, a empreendedoria é totalmente dependente também. Estamos ralando para isso. E eu acho que muito bacana a ideia de criar dependendo da. Buscando internacional, inclusive, mas buscando fazer uma coisa única onde as contribuições possam ser centralizadas. Muito bom. Eu gostei demais também, eu acho bem legal. Então, aí cara, uma discussão bacana, né? Tipo, de modelos trazidos de fora do Brasil. Copycat, né, que é a palavra que o pessoal gosta de usar, porque a gente trouxe um modelo muito parecido com o Kickstart, mas em 3 meses no ar, a gente promoveu algumas mudanças e algumas iniciativas pioneiras no mundo, né? Então eu acho que é uma questão bacana para quem quer entender, pô, vale a pena trazer alguma coisa de fora? Eu acho particularmente que vale, dá para a gente inovar em muita coisa depois, não só inovar no mercado, como foi trazer para o Brasil, mas a gente acabou inovando em produtos e a partir de uma ideia que já existia. É assim, só para citar, não existe um site que forneça como serviço a criação de plataformas de crowdfunding no mundo. Existem sites que fornecem como serviço a criação de páginas para um projeto, mas para uma plataforma isso não existe no mundo. Então isso ninguém fez, e o negócio de ser open source também ninguém fez, e está dando uma repercussão internacional bem grande para a gente. Não, e é mais do que testar, porque hoje, pelo mesmo motivo que alguém vai querer comprar o Catarse nesse modelo, é o mesmo motivo que ao invés do cara pegar um Magento para usar um e-commerce, ele paga uma empresa para fazer tudo isso para ele, bem feito. Exatamente. Bacana. Então você tem a solução open source de um e-commerce, você tem a solução open source de um e-commerce, e tem empresas que vendem, olha, que eu vou te dar toda a sustentabilidade, servidor, você não precisa preocupar com nada. E você me paga uma mensalidade, eu faço tudo bem feito. O cara fala assim, oh, não quero mexer com tecnologia, meu negócio é o business aqui. Assim, ó, o nosso custo, por exemplo, de R$500 por mês, eu posso dizer, a gente é uma empresa de tecnologia e tem bastante experiência em manter servidores, a gente faz e-mail marketing, que é uma coisa que requer muita manutenção de servidor, né? Sim. Eu posso dizer, o cara nunca vai gastar menos de R$500 para fazer... para manter um site no ar, principalmente um site com volume, né? Digo, uma hora do cara que ele vai ter dedicado lá vai custar bastante e, ele, e no total ele vai gastar mais do que isso. E tu soma isso, o custo de gestão das transações financeiras, que aí, por exemplo, é uma coisa que boa parte do tempo do Diego é alocada para isso, o cara vai gastar, vai se dar conta que financeiramente ele vai gastar menos terceirizando isso do que fazendo dentro de casa, sabe? Ah, com certeza. Ele precisa desenvolver a plataforma. É, não, sem contar os benefícios, é que a plataforma já é open source, então não adianta eu dizer que a gente vai desenvolver e o cara, se o cara fosse, tivesse vontade de manter, de instalar o software, ele poderia se manter atualizado com o que a gente está fazendo sempre, isso não seria um problema. Entendi. Não, muito bacana, cara. E como vocês estão fazendo com a questão do marketing, assim, qual a estratégia de marketing para os projetos em si, principal? É, na verdade, eu acho legal só comentar um pouquinho sobre a primeira estratégia de marketing nossa, que foi lançar um blog 2 meses antes de lançar o site. Sim, conheço o blog. O blog chama Crowdfunding BR e tal. E a gente começou a divulgar o crowdfunding em uma época que se você procurasse o termo no Google, se, em páginas brasileiras, você não acharia quase nada. Então foi praticamente uma construção de uma comunidade de pessoas interessadas no assunto. Um trabalho de ter posts diários ali, de geração de conteúdo, mas deu um retorno muito grande pra gente, porque no dia que a gente foi lançar o site, já tinha muita gente que conhecia e tava esperando e tal. Legal. Além da questão da imprensa, né? Começou a procurar sobre o crowdfunding e caiu no nosso blog. E, consequentemente, era redirecionado pro Catarse. Então, a gente ganhou muita mídia a partir da imprensa ter achado o blog e ter se interessado pela gente. Legal, cara. Mas pros projetos diretamente, né, a gente, além de trabalhar com e-mail marketing e tal, o grande ponto mesmo é os projetos eles divulgam-se por conta própria. A gente não tem um trabalho forte em divulgação deles, a gente apresenta os melhores projetos na home e tal, faz uma diferença. O próprio trabalho de curadoria é um trabalho de marketing, tem que escolher os projetos que estão mais preparados para se vender. Legal. Não, muito bacana. E tem também o grupo no Google Groups lá de crowdfunding, que me colocaram nesse grupo, eu caí de paraquedas lá e acompanho os e-mails. Eu tô lá também, eu acompanho muito mal. Como que surgiu esse grupo, assim? Como que as pessoas foram escolhidas no começo? Foi assim, ó. Teve um dia em que o Roberto Firmino mandou um e-mail pra uma galera e divulgou, falando do que estava acontecendo sobre o blog Crowdfunding BR e o que, que a gente estava... A nossa proposta, que sempre foi fazer uma coisa colaborativa desde o nosso negócio mesmo, né? E cara, com isso rolou uma discussão enorme, estava começando por e-mail e aí logo em seguida a gente criou o Google Groups e eu nem sei em quanto tempo, mas quando a gente viu estava com mais de 200 pessoas. Não, é muito legal, cara. É muito assunto bacana que surge lá todo dia. É, um monte de gente espalhada no Brasil inteiro discutindo algum assunto todo dia. E ele é aberto hoje, né, o grupo? Totalmente aberto. Inclusive, as pessoas pesquisam coisas no Google, acham tópicos do grupo e passam a participar em função disso. Ou até, às vezes, a gente recebe demanda de clientes, tanto para Power BI, assim... Teve um período que eu recebia mais ou menos um orçamento por dia para desenvolver um site crowdfunding. Que legal, cara. Foi uma muito grande. Não tem como o grupo ser aberto, é consequência. Os caras não têm apego a nada, não. Abriram código-fonte, abriram a plataforma, vai fechar o grupo. Nós vamos colocar vamos colocar o link do grupo lá no post do episódio também, para quem tiver interesse em entrar no grupo, né? Acho que tem umas discussões muito legais lá para quem se interessar por crowdfunding ou quiser ter uma plataforma do Powered By lá também, né? O objetivo do grupo nem é vender Power BI, pelo contrário, até eu me sinto meio estranho quando eu ofereço assim no grupo, às vezes eu ofereço, mas a ideia é justamente disseminar, porque o fato de ser código aberto também nos dá uma liberdade de oferecer, de apresentar, mais do que oferecer, apresentar as opções que a gente enxerga mesmo lá. Não fica parecendo que você criou o grupo só para se vender, sendo que é código aberto. Cara, tô te mostrando, se você quiser, pega lá, vai lá. Não é assim, o grupo ele é parte de uma estratégia de marketing, ele não aconteceu por iniciativa nossa, aconteceu por iniciativa de um e-mail que foi genial, que o Roberto mandou para uma galera, mas a gente adotou o grupo assim como filho, filho nosso. E ele é uma parte de uma estratégia de marketing. Então, não dá pra gente dizer que a gente não tem interesses com o grupo, mas essa aqui é a parte legal. A gente tem interesses e a gente quer estar perto de pessoas que têm interesses parecidos. Muito bacana, cara. O próprio blog também, ele sempre teve uma ideia de ser bem aberto, né? Desde o começo a gente sempre disponibilizou ele para que qualquer pessoa pudesse colocar um post. Essa ideologia de ter as coisas abertas sempre fez parte, assim, do nosso core. Da estratégia de divulgação de vocês, vocês falaram sobre marketing de conteúdo, né? O blog, falaram sobre mídia espontânea, que isso hoje, quem não faz isso tá perdendo alguma coisa ou tem algum parafuso a menos. Mas a parte que o Daniel citou, que acho que acabou ficando meio, passou meio rápido, que foi a parte dos próprios os donos dos projetos divulgarem. Então eles vão lá, vão ter que divulgar para a família, para os amigos, para os colegas, enfim, para todo mundo ir lá e fazer uma contribuição, e nisso vai criando uma comunidade dos caras que gostam de ajudar esse tipo de projeto ou sabem como que é um desse de perto. E acho que esse é o maior poder viral que eles vão ter. E eu não sei quanto vocês já andaram mais nisso, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essa parte. Assim, contando um pouco da história do lançamento, e depois acho que os guris podem falar um pouco mais de como está hoje. A gente escolheu a dedo, assim, os projetos do lançamento. Por exemplo, o Ajude um Repórter, que era um site de crowdsourcing jornalístico, a gente sabia que um percentual altíssimo da base de usuários do serviço que já existia, o Ajude um Repórter já existia antes, só não existia o site, era de jornalista. Então, a gente sabia que o viral iria acontecer numa base que, pra gente, era muito interessante no início. Foram bem espertinhos, hein? É, eu tô falando. Isso aí nada é por acaso. Não tem nada por acaso acontecendo aqui, então, assim, o Gustavo Carneiro, que é o cara do repórter, foi muito estratégico pra nós. E, ao mesmo tempo, a gente foi muito estratégico pra ele, porque ele tá fazendo o negócio dele acontecer em função do sucesso no Catarse. Assim. A Natália Garcia, a gente... conheceu ela em função de uma matéria que ela fez para Galileu sobre crowdfunding, e a gente de cara viu que a Natália é uma pessoa incrível e incrivelmente agilizada e que realmente apaixonada pela causa dela, que é o Cidades para Pessoas, né, que é a causa de tornar cidades menos adequadas a carros e sim mais adequadas a gente. E assim, sabia que a Natália ia espalhar a mensagem muito. Então, assim, uma série de projetos, esses são, só para citar dois, o Rabiscaria é outro, mas uma série de projetos são escolhidos pela capacidade das pessoas de fazerem acontecer os seus próprios projetos. E aí acho que tá o segredo da coisa, a gente entender que são essas pessoas que já fazem um trabalho muito foda. Não é só a família e os amigos que ficaram no lugar, eles já têm um público, já têm uma audiência mesmo, sabe? Muito legal. A gente tem uma pergunta. Bacana. A rede da pessoa é online, sabe? Ela não é. Tem muita gente, ainda mais de cultura, que a rede é muito offline. Então a gente tenta pegar pessoas que têm uma rede boa, que consegue divulgar bem, tem online, no Twitter, Facebook. Até porque o Catarse, ele, as ferramentas de divulgação dele são essas, né? É Facebook, é Twitter. Então a pessoa ela tem que lidar bem com essas ferramentas e estar bem presente. Né? Legal, galera. Show de bola. Então, pessoal, agora vocês podiam falar um pouco pra gente também. Mais uma surpreendente revelação é que o Catarse, ele é um modelo sem fins lucrativos, né? Então explica isso pra gente. Fala aí um pouco sobre como que funciona isso hoje. Segurizado não quer ganhar dinheiro, é isso? Na verdade, hoje a nossa ideia é que esses modelos de receita que a gente tem, eles vão servir pra pagar os nossos custos de salários da galera que trabalha ali, mas a gente pensa muito mais em fomentar a comunidade, fomentar os projetos. Acho que nossa grande visão é fazer que mais projetos possam acontecer pelo Brasil e pelo mundo. Então a gente trabalha com uma ideia de montar talvez um fundo, ou de que todo o dinheiro que exceda o necessário para a gente, ele possa ser revertido para os projetos e para a comunidade. A gente tem um pensamento talvez um pouco fora do tradicional. Então, até acredito que o lucro é bom, porque quanto maior o lucro, mais a gente vai conseguir reinvestir nos projetos do grupo comum. Exato, assim, acho que uma coisa, foi uma brincadeira, a seguridade não quer ganhar dinheiro, por dois motivos. Um, que a gente acredita que para manter todo mundo feliz trabalhando nesses projetos incríveis que a gente trabalha, é preciso estar ganhando bem. Assim, então, não, a gente não é uma coisa... modelo terceiro setor, até porque, pessoalmente, eu nem acredito que deveria existir um terceiro setor. Mas é um modelo onde a gente pensa o seguinte: a gente não quer o excedente, a gente quer o suficiente para viver bem todo mundo que estiver trabalhando na história. Ao mesmo tempo, a gente quer formar um fundo, a gente é um negócio, a gente não é uma instituição que quer depender de doações e etc. A gente quer ter um faturamento muito claro e, de preferência, como o Luiz falou, com lucro, para que esse fundo possa ser revertido para a gente investir em projetos, que é isso que a gente quer fazer. E um ponto... Mas investir em projetos do Catarse, os próprios projetos que as pessoas lançam lá, ou investir em projetos, outros projetos, assim como o Comum, como... Não, a gente não tem exatamente certeza, porque isso ainda vai ser muito definido pela própria comunidade, mas a ideia inicial é investir em fundos para o Catarse, fundo para projetos mesmo culturais ou sociais, que a gente pega o nosso excedente e deposita e faz eles chegarem no 100%, por exemplo, no site. Entendo. Mas imagina que legal se, por exemplo, o Catarse chega para a comunidade que costuma contribuir e fala: ó, pessoal, a gente já colocou 10 mil, a gente precisa que vocês coloquem mais 10 mil para sair, para que ele saia. Acho que isso também cria um tipo de identidade com a própria comunidade que não tem preço também. Sem dúvidas, é mais ou menos, a gente tem essa visão por motivo de até incentivar esse tipo de coisa e para poder trazer a comunidade para mais perto mesmo. Assim, quem vai decidir para onde vai esse dinheiro excedente não somos nós, e sim a própria comunidade. E ao mesmo tempo tem um outro motivo ainda para a gente ser sem fins lucrativos, que eu acho ele um dos mais relevantes, que é, sendo sem fins lucrativos, a gente consegue atrair a ajuda de muita gente. Às vezes até instituições privadas ou até governamentais mesmo, né? Eu brinco que a gente tem um escudo de diversas formas, assim. A gente não vai se associar com alguém que tenha fins lucrativos, não porque a gente não acredite no lucro, e sim porque não é o nosso objetivo. Mas a gente tem uma opção para esse cara ser nosso cliente, se ele quiser. Né? Ao mesmo tempo, assim, eu posso dizer para um programador: cara, o código é aberto e a gente, tudo que eu fizer, tudo que a gente fizer de bom vai ser revertido para a comunidade. Então o cara, ao invés de iniciar uma outra iniciativa, de repente ele vai se associar a nossa. Então a ideia é a gente pode ter uma rede de programadores, como em geral softwares de sucesso open source têm. E também, por exemplo, um curador independente de projetos. Eu falo com um cara que é um cara que já é acostumado a fazer projetos acontecer, e eu digo assim: cara, traz os teus projetos para o Catarse. Projetos que hoje são feitos de maneira offline, vamos começar a fazer online. Se a gente estivesse lucrando em cima do trabalho desse cara, que a gente tem que admitir é a maior parte do trabalho, quando pergunta da divulgação, a gente diz que boa parte do trabalho é do dono do projeto. Não tem por que esse cara vir trabalhar conosco se a gente vai estar... Né? O problema não é o lucro, mas sim se a gente vai estar aplicando uma mais-valia em cima do trabalho dele, entendeu? Legal, cara. Muito bacana. Não, é bom saber sobre o modelo, fica mais claro, tá? E mostrar o tanto que é nobre a causa, assim, né? Acho que dá pra gente ter uma ideia, eu acho muito bacana, de verdade. Obrigado. Valeu. E a questão de concorrência, assim, como que está no Brasil? Já tem concorrentes? Como que está essa questão? No Brasil, a gente lançou um site, foi pioneiro, né, há 3 meses e meio, mas desde lá já entraram 5 outros sites no ar. Uma conta que a gente gosta de fazer, a gente estava levantando ela esses dias, é que enquanto a gente levantou R$120 mil, esses outros 5 sites levantaram juntos R$30 mil. Entendi. Enquanto a gente financiou e fechou 10 projetos, fecharam 1 ou 2. Então, assim, é um modelo que, é lógico, um site teoricamente, é praticamente fácil de fazer, né? A pessoa pode contratar um desenvolvedor e colocar no ar, mas tem muito, talvez, desse trabalho, desse cuidado da curadoria, de ter um software que funciona, de ter um meio de pagamento que as pessoas consigam pagar. É provável que mais sites surjam, já tem alguns anunciando isso. E desaparece também alguns. Mas é um modelo que acho que diferente de compra coletiva, que talvez as pessoas consigam relacionar. Na compra coletiva era um ganhar dinheiro bem fácil, né? As empresas tinham uma porcentagem grande, uma comissão grande, faziam aquilo lá, gerar um caixa rápido. O crowdfunding, esse modelo de negócio dele, ele exige uma escala muito grande. Então, quem não estiver preparado, não tiver uma situação financeira clara, e, por exemplo, no nosso caso, o Power by Catarse vai ajudar muito a manter o site por bastante tempo. Sim. O cara vai entrar no negócio na empolgação e vai ver que ele não vai conseguir ficar sustentando por 5, 3 meses. É bom pensar também que quando a concorrência significa a afirmação do modelo, né, cara? Então. Assim, desde o início a gente sabia que a gente tinha que participar da criação do mercado de crowdfunding. Não existe um mercado sem múltiplos. Concorrência. É. Assim, um detalhe que acho interessante de contar é falando de concorrência, a gente sempre lembra da Multidão, que hoje são nossos sócios e inicialmente a gente era concorrentes, né? A Multidão foi o concorrente que acho que mais nos deu medo ao longo do tempo, sendo que eles não chegaram nem a lançar, mas a gente viu que eles eram pessoas muito apaixonadas, muito qualificadas e que tinham talentos complementares aos nossos, assim, eles são muito bons de vídeo, esses vídeos novos que a gente tem aí. Nossa, eu vi os vídeos de vocês, show de bola, cara. A gente deve a eles, assim. Então, assim, a Multidão é um exemplo de a gente estar vendo a formação, ao mesmo tempo que a gente acredita que tem que ter vários players, a gente estava vendo acontecer e a gente estava conversando com a Multidão desde antes do lançamento do Catarse. E vendo assim, será que a gente pode se juntar ou não? E pelo fato de a gente ter tido um relacionamento super aberto desde o início, os nossos valores ficaram claros para os dois lados e a gente viu que a gente podia se juntar. Então, isso acontece em mercados, mas eu acho que em um mercado mais colaborativo e mais aberto é mais fácil de acontecer antes. Como no nosso caso, a gente teve uma fusão em 3 meses de mercado no Brasil, aconteceu uma fusão, por exemplo. Um exemplo bacana também de como a comunicação aberta ajuda até a ver se é bom se manter concorrente ou se é bom trabalhar. Quais são os... Você falou que tem mais portais que usam o Powered by Catarse lá e tal. Quais são, além do Multidão? Na verdade, que usam o Powered by Catarse, hoje só tem um, que é o Common Causes, que é um site norte-americano que está em demo ainda. Sim. O Senso em Comum, que é o primeiro crowdfunding brasileiro de projetos sociais, isso, que está, na verdade, está bastante, tá mais ou menos, lançou um pouco depois do Catarse. O Senso em Comum vai virar Powered by, mas ainda não virou. Uhum. E a gente está prospectando diretamente negócios internacionais. A gente até tem algumas negociações de Powered by aqui no Brasil, mas como o mercado ainda é muito incipiente, a gente não sente... A gente sente que a pessoa que for ser nosso cliente de Powered by aqui no Brasil tem que ser alguém que vir com a ideia muito clara de como é que ela vai tornar o negócio sustentável. Claro que a gente não vai rejeitar um cliente, mas também não vou prospectar num mercado que já está muito no início ainda, né? Não, com certeza. Muito legal, cara, muito legal. Acho que tem tudo para dar muito certo a questão das parcerias e tal, porque é uma plataforma muito bacana. É isso aí, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o fim do episódio. Esse bate-papo foi muito bacana. Pessoal, a gente pode ver na forma deles contar a história que eles estão fazendo com amor mesmo. Empreendedorismo tem muito disso. Você tem que comprar a sua ideia e... Paixão pelo negócio, né? Paixão pelo negócio, mergulhar de cabeça. Então, espero que os ouvintes tenham gostado muito dessa conversa, porque eu me surpreendi. Fui surpreendido. Isso foi bacana. Valeu até pra cavaldade. Olha aí, tá vendo? Então agora acho que a gente vai encaminhando pro quadro Empreendercast Recomenda. Empreendercast Recomenda. Começando aqui então, o EmpreendaCast recomenda desse 12º episódio com o pessoal do Catarse. Eles têm aqui pra gente algumas recomendações a fazer, né? Já que já foi um excelente episódio. Certeza que vão ser ótimas recomendações também. Vai lá, Daniel. Vamos lá, vamos começar com o livro que, pelo menos pra mim, me convenceu que a gente tinha que ser sem fins lucrativos, embora ele não fale especificamente disso, que é o Here Comes Everybody, do Clay Shirk, que acho que é o melhor livro pra se entender crowdsourcing e crowdfunding no mundo. E até, assim, uma atuação mais ampla do que em negócios, com uma visão bem antropológica da coisa. Embora seja uma leitura simples e bem direta. E o outro livro que eu acho que eu vou recomendar é o Wikinomics, que é a economia wiki, né? Que trata exatamente de como usar essa visão da cauda longa e de uma organização mais aberta, que usa a força externa à organização de trabalho muito. Acho que esses dois livros eles são complementares. O Economics ele dá uma visão bem econômica do que é esse movimento crowdsourcing, que é uma transformação na economia mundial mesmo. E o Here Comes Everybody é um livro que explica a parte de mobilização mesmo das pessoas. Então, o livro que saiu ano passado e foi o primeiro livro que tinha crowdfunding mesmo como o foco, é The Crowdfunding Revolution, é do Kevin Lofton. E tem uma grande frase ali dentro que acho que resume bem, que ele fala que da mesma maneira que as mídias sociais fizeram a gente mudar como a gente aloca nosso tempo na internet, o crowdfunding vai mudar a forma como a gente aloca o dinheiro, o capital. Então isso é bem forte e é um belo do livro. Ele vai, além de falar de um aspecto acho mais social do crowdfunding e tal, até como isso pode balançar a indústria de venture capital no mundo nos próximos anos. Talvez seja um assunto que muita gente goste. E um modelo onde talvez muitas das startups, o custo de fazer elas é mais barato e o crowdfunding encaixe muito bem. No Crowdfunding Revolution ele fala muito sobre modelos híbridos de financiamento, né? Um venture capital que faz crowdfunding e investe de fundos maiores também. Fala sobre essa tendência de um venture capital ser transformado de fato. Eu acho que eu também recomendaria o Tribe, do Seth Godin, que é um livro que talvez para quem resolva colocar um projeto seja interessante para saber como gerenciar ou organizar uma comunidade em torno de uma causa. Vale a pena. Legal, galera. Excelentes recomendações. Queria agradecer demais, além de todo o conteúdo do episódio, mais as recomendações para os ouvintes, né? Certeza que vai ser de grande valia. E queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, né? Acho que foi muito bacana, como o Bruno já falou, o papo fluiu legal, a gente tinha bastante coisa para perguntar, muita dúvida que a gente tinha, mas acho que vocês estão com o modelo todo na cabeça, com o negócio todo desenvolvido, e parece que foi bem legal. E agradecer de verdade a presença aqui, a gente está aqui para ajudar no que precisar, né? Voltem sempre, e é isso aí, obrigado mesmo pela presença. Cara, a gente que agradece, meu. A gente é realmente fã do trabalho de vocês e é muito legal estar aqui mesmo. Bacana. Quero que vocês voltem aqui para contar depois, quando tiver mais desenvolvido o negócio. Quando tiver muitas plataformas utilizando o Catarse. Vocês vão ver que é muito mais legal o podcast depois que você vê todo editado e com as musiquinhas, tá? Você se sente mó federal. Essa então é minha curiosidade, porque como eu disse lá quando eu tava na Holanda, ainda eu andava de bicicleta, ouvia os posts do Empreendercast, agora eu quero ouvir a gente falando. Muito obrigado aí pela oportunidade, contem com a gente se precisar. Eu agradeço também e queria fazer o convite, né, acho que tem muita gente ouvindo que tem ótimas ideias aí, a pessoa tá só esperando uma oportunidade para tirar ela do papel, dê uma olhada no Catarse, na Multidão e enviem seus projetos pra gente, que a gente vai tentar ajudar eles a acontecerem. Finalizando, eu queria também agradecer muito, falar que eu virei fã da plataforma antes de conhecer vocês, até pelo Twitter, que a gente já trocou algumas ideias, e muito legal estar fazendo um podcast com empreendedores brasileiros, com uma ideia bem planejada e tirando do papel aí uma ideia bacana dessa e ver que o Brasil tem potencial. Então, queria agradecer vocês mesmo e espero que os ouvintes gostem muito desse episódio também, assim como eu gostei. E desejar também muito sucesso pro Catarse, que acho que tem muita coisa por vir ainda. Vocês estão criando um novo mercado, né? uma nova ideia, uma nova abordagem. Então, muito sucesso mesmo para vocês. Pessoal, fica meu agradecimento aqui também. Pô, valeu, foi muito bacana o episódio. E tô ansioso aí pra ver qual vai ser a repercussão e que a Multidão vai achar disso aqui. Beleza, valeu. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Falhas de gravação. Ô, Bruno, vai falar que tá empolgado? Falei, pô. Você falou, pô. Não? Tava viajando, então. Vamos lá. Já virou bordão, já. Vocês conhecem aquele Battle of Concepts? Aham. É uma espécie de crowdfunding, eu acho. O Diego acabou de comentar dele. É o mesmo? É, ele acabou de falar Bed of Concepts. Oh, foi mal. Não... corta minha pergunta.